julho, a Câmara vai ter uma semana intensa de votações importantes da pauta econômica, que inclui, além da reforma tributária, discussões sobre mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e as eventuais alterações do Senado sobre o projeto do novo marco fiscal. Lira também indicou a votação do projeto de lei que recria o programa de aquisição de alimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Enseada FM, Praia de Itaoca, Espírito Santo, a rádio oficial do litoral. Na luz das estrelas, não. Tem que ser no Sol e Mar Motel. Suítes de luxo com frigobar, ar-condicionado e cine privê. Temos também suítes com hidromassagem e em breve suítes com piscina. Então, bate pé, faz beicinho, que ele topa. Sol e Mar Motel. Telefone 0 operadora 28 99276 1022. Rodovia do Sol entre Barra e Itaoca, bem pertinho do Pontal. Sol e Mar Motel. Fique por dentro das notícias locais, nacionais e internacionais, no seu portal diário de notícias. Notícias com credibilidade. Acesse www.portaldiariodenoticias.com.br. As notícias que você procura estão aqui. Portal Diário de Notícias. Seu rádio. Na hora de comprar seu medicamento ou produtos de perfumaria, a Drogaria El Shaddai tem aquele atendimento que você pode confiar. Farmacêutico em tempo integral para te atender com a confiança e o respeito que você merece. Trabalhamos com entrega em domicílio. É chamar no telefone 28-3529-2257 ou no nosso WhatsApp 28-99973-4704. Drogaria El Shaddai, a mais de 15 anos te atendendo com saúde e credibilidade. Que tal levar mais saúde para a sua mesa? Venha para o Itaoca Frute, onde você vai encontrar todos os produtos frescos e de altíssima qualidade. Temos maior variedade em hortifruti e o menor preço da cidade. Estamos localizados na rua Maurício de Souza e Silva, Rua da Linha, em Itaoca. No Itaoca Frute, você encontra os melhores produtos pelos melhores preços. Venha conferir. Você que está precisando renovar aquelas cuecas ou calcinhas velhas, vem pra Flowers Atacado e Flowers Man, onde você vai encontrar variedade em cuecas e calcinhas com aquele preço imbatível. Aproveite também nossos descontos especiais em bermudas masculinas, leggings fitness, pijamas e muito mais. Porque só aqui na Flowers você encontra tudo o que precisa e com preço que cabe no seu bolso. Telefone 28 99916 2547. Agora ficou melhor e mais fácil participar da nossa programação. Você interagindo no WhatsApp da Enseada FM 28 99902 7579. Para ligar ou mandar um WhatsApp 28 99902 7579. 87,9 Enseada FM. Enseada FM, a rádio oficial do litoral. Só basta você me ligar. Lanchonete da Cleidiana e Dodge. Temos porções de batata com calabresa, bacon e queijo, pastel de queijo com presunto, frango e carne, lanches diversos, suco natural, jantinha com churrasquinho toda sexta e sábado, cerveja, suco natural, refrigerante, picolé, sorvete, sacolé gourmet e muito mais. Funcionamos de terça a domingo das 18 às 23 horas. Estamos localizados na Rua Ademir Cardoso, 127, próximo ao Atum do Brasil, em Itaoca. Telefone 28 99900 5806. Quem está sabendo da novidade? O Posto ONG traz para você a campanha Abasteça e Concorra. A cada abastecimento de R$30 em gasolina e etanol e R$50 em diesel, ganha um cupom para concorrer a 4 abastecimentos de R$50 toda semana. Posto ONG, Itaipava. Arte Decor, especializado em forro de PVC, branco e amadeirado, sempre inovando, agora também como ripados, painel e muito mais. Faça o seu orçamento, telefone 28 99918 5153. Estamos localizados na Rua Arlete Tavares Cruz, 352, em Itaipava. Arte Decor. Drogaria Litoral, há mais de 30 anos cuidando da sua saúde. Temos uma linha de perfumaria completa, medicamentos dos melhores laboratórios. Temos também os melhores preços em genéricos e similares. Disque Medicamentos, a entrega em sua casa rapidinho. Telefone 3529-2381. Drogaria Litoral, em Itaoca Praia, na Avenida Itapemirim, número 2712, em frente à Praça de Itaoca. Drogaria Litoral, na direção de Elber, sempre com você. Ei, você é você mesmo. Feche os olhos. Agora imagina você entrando em uma loja de móveis, onde tem tudo de moderno e maravilhoso para a sua casa. Pare de imaginar e corra para as lojas Itaipava Móveis. Há mais de 30 anos atendendo com qualidade e excelência. Trabalhamos com todos os cartões e ainda dividimos em 12 vezes. Itaipava Móveis, com 3 lojas para melhor lhe atender. Marataízes, Vila de Itapemirim e em Itaipava. Telefone 28 3529 1167 ou 99910 3099. Somos a Pesconauta e a Mariner, empresas voltadas para a atividade pesqueira brasileira. Trabalhamos com suporte ideal nas vendas de materiais e serviços, desde da pesca profissional, pesca artesanal e pesca esportiva, além de vendas especializadas aos esportes marítimos. Temos profissionais qualificados prontos para te atender. Trazemos toda a inovação e qualidade que seu negócio e seu lazer precisam. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas e sábado, das 8 horas ao meio-dia. Estamos localizados em frente ao porto de Itaipava. Acesse também o nosso site pesconauta.com.br. Telefone 28 99947 0590. Mariner e Pesconauta, inovando com você. A preferida é a Multigás. Distribuidora de gás e água Multigás. Agilidade na entrega e facilidade no pagamento. Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Entregamos rapidinho no seu endereço. WhatsApp 28 99901 6167. Distribuidora de gás e água Multigás. Preço super especial. Faça seu pedido. WhatsApp 28 99974 9930. Funcionamos das 7h30 às 19 horas. Multigás, Marataízes, Piuma, em Itapemirim, localizada frente ao Hospital Menino Jesus, em Itaoca. Multigás. Atenção! Quer economizar todo dia em suas compras? Então chega, vem, vem, vem! Que o menino que gosta de vender barato já deu a ordem. O preço é pra deixar lá embaixo. Quem é ele? Evandro Carioca. Eita, menino que gosta de vender barato. Com um atendimento diferenciado em um açougue de primeira, com carnes selecionadas, importadas e os melhores preços. Supermercado Joacima, tudo por você. Rua Bonfim, número 1267, em Joacima. Telefones 28 3529 1610 ou 28 99992 6236. Você já conhece a Casa das Carnes e distribuidora EIF? Passa lá, estamos repleto de produtos de alta qualidade e preço justo. Lá você encontra corte bovinos, suínos e de aves. Também temos a maior diversidade de bebidas da região. A Casa das Carnes e distribuidora EIF também é mercado. Estamos localizado na Rua do Antigo Leopoldino Rocha, em Itaipava. Casa das Carnes e distribuidora EIF. Quem compara, compra aqui. Você está em sintonia com a Rádio Enseada FM 87,9. Praia de Itaoca, Itapemirim, Espírito Santo. A sua noite com mais música. A sua noite com mais música. A sua rádio. Do jeito que você gosta. Aumenta o som aí. Enseada FM. Aqui. O som que você gosta de ouvir. Toca. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar. Que mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar. Me falou pra eu chegar às 8:30 e eu falei aham. E cheguei às 8:30 da manhã. Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho. Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário. E tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho. E se tiver no novo, eu vou ligar pra Aurélio. Se é saideira, é saideira. Porque é que eu tô no passo? É saideira, é saideira. Pede pro samba parar, foram 12 saideiras. Só que eu consigo encontrar. Traz mais uma saideira que é pra gente terminar. Eu vacilei, mas você já sabia que eu ia errar. Que mandou colocar um horário certo pra eu voltar no bar. Me falou pra eu chegar às 8:30 e eu falei aham. E cheguei às 8:30 da manhã. Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falha. Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário. E tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho. E se tiver um novo, eu vou ligar pra Aurélio. Se é saideira, é saideira. Por que é que eu tô no passo? É saideira, é saideira. Pede pro samba parar. Foram 12 saideiras, só que eu consegui contar. Traz mais uma saideira que é pra gente terminar. Aí, a gata chegou lá no botequim. Mandou parar o samba, falou que quis, falou que não quis. E ensaboou o menino, que por sua vez escutou quieto. Quando teve a possibilidade, ele simplesmente respirou, levantou, se alongou, olhou dentro do olho dela e disse as seguintes sábias palavras. Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá. Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá. Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá. Laiá, laiá, laiá, laiá. Tô sem você, vem! Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá. Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá. Laiá, laiá, laiá. Que a saideira é saideira. Por que é que eu tô no mar? Enseada. A sua rádio. Despesado, bota mais estourar. Essa é a paixão do vaqueiro. A gente ficou uma vez, mas tô querendo de novo. Meu coração tá pedindo pra eu te pedir em namoro. Sei que é muito cedo, mas não teve jeito. Esse vaqueiro se apaixonou por esse sorriso meigo. Esse teu cheiro, esse é minha flor e eu teu beija-flor. Cabocla, como é que eu faço pra ser o único dono dessa tua boca? Tô só na tua e se tu fica só na minha eu não quero outra. Não tô falando que um dia uma semana é pra vida toda, toda, toda. É pra vida toda, toda, toda. Por esse sorriso meigo, esse teu cheiro, esse é minha flor e eu teu beija-flor. nasce pra ser o único dono dessa tua boca. Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero outra. Não tô falando de um dia, uma semana, é pra vida toda, toda, toda. É pra vida toda, toda, toda. Músicas pra você, 87 FM. Nossa vida parou, eu não volto atrás. E o que nos restou, cicatrizes demais. E a gente sem querer foi se perdendo pouco a pouco, sem reconhecer. No nosso quarto, um silêncio de enlouquecer. E com o tempo, já não existia nós. E hoje eu nem sei porquê. Vi tanto amor virando dor. E a gente a sofrer. Alimentando uma paixão que já não dava mais. Que já perdeu o gás. Já é tarde demais. Cicatrizes demais, a gente sem querer foi se perdendo pouco a pouco, sem reconhecer. No nosso quarto, um silêncio de enlouquecer. S 928, canal 200 estéreo, 87,9 em Seara FM, Rua São Paulo, Praia de Itaoca, Espírito Santo. A sua noite com mais música. A sua noite com mais música. A sua rádio do jeito que você gosta. Aumenta o som aí em Seara FM. Aqui o som que você gosta de ouvir toca. Aqui. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Um saco de estopa com mira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Um par de esporas, o arreio e um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta um pavio pra lembrar